Sou Adriana, sou brasileira, do Rio de Janeiro, mas moro em Portugal, em Lisboa. Eu sou enfermeira e trabalho no hospital particular. O meu nome é Stefan, sou alemão e a Karen, a minha mulher, também é alemã. Nós somos de Munique, mas moramos e trabalhamos em São Paulo, no Brasil. Eu sou diretor de vendas numa empresa internacional. O meu nome é José. Sou de Angola, de Luanda. Mas moro em Nova York, nos Estados Unidos da América. Sou cozinheiro num restaurante. Eu chamo-me Ricardo, sou português do Porto, mas trabalho em Berlim, na Alemanha. Sou professor de português numa escola de línguas. Eu sou a Mieke e sou holandesa. Sou artista de arte moderna e trabalho num ateliê em casa. Eu moro em Lagos, no Algarve com o Robert, o meu namorado, que também é holandês. Nós somos de Amsterdão.